derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Segunda mensagem. Nenhum segredo do sucesso funcionará se você não trabalhar. Você não pode cumprir o seu destino com base apenas em teorias. É preciso trabalhar. Você foi feito para agir. Para você, é muito mais natural estar em ação do que parado. Ser bem-sucedido significa simplesmente pegar as boas ideias e trabalhar em cima delas. O sistema capitalista de livre empresa significa, na verdade, que, quanto mais empreendedor você for, mais livre será. Este país precisa, realmente, é de menos ênfase no livre e mais ênfase na empresa. Ouça o que diz Shakespeare: nada pode resultar de nada. Uma crença é inútil enquanto não for transformada em ação. A palavra trabalho não é um conceito bíblico obscuro, ele é mencionado nela mais de 500 vezes. Muitas vezes, a resposta mais direta para a sua oração é: comece a trabalhar. Empenhar-se para ser bem-sucedido sem trabalhar com afinco é o mesmo que tentar colher onde não se plantou. David Blee. Aquilo em que acredita não terá muito valor, a menos que faça com que você desperte de seu sonho e comece a trabalhar. Você não pode simplesmente ficar sonhando com o que poderia ser. O preguiçoso só tem sucesso quando procura não fazer nada. Um famoso e antigo ditado expressa essa verdade da seguinte forma: a preguiça viaja tão devagar que a pobreza logo a ultrapassa. Aquele que desperdiça imensos períodos de tempo falando sobre sucesso conquistará o prêmio do fracasso. Quando se é preguiçoso, é preciso trabalhar duas vezes mais, e uma contínua provação para quem sempre tenta conseguir algo sem fazer nada. Deus não fez suco de maçã, e sim as maçãs. Alguns dizem que nada é impossível, entretanto existem inúmeras pessoas fazendo nada todos os dias. Alguns fazem as coisas enquanto outros ficam sentados por aí, e se tornam especialistas em como as coisas deveriam ser feitas. O mundo está dividido entre os que fazem as coisas e os que falam sobre fazer coisas. Junte-se ao primeiro grupo, a competitividade lá é muito menor. Creio que Deus não nos deu o trabalho como um fardo, mas como uma benção. Todo homem é igual quanto às suas promessas. Eles se distinguem apenas por seus feitos. Molière. Ficar desejando jamais enriqueceu um pobre. Robert Half expõe o engano: a preguiça é o ingrediente secreto misturado ao fracasso, no entanto, o segredo só é mantido para o fracassado. Repita para si mesmo: ideias não podem sustentar compromissos prolongados, elas exigem o casamento imediato com a ação. Brendon Francis. Se ao menos nos conscientizássemos da verdade de que a maioria de nossos problemas surge quando optamos pelo ócio em lugar do trabalho, e por falar quando deveríamos ouvir. Há um homem no mundo que nunca desanima, mesmo correndo o risco de se perder. Ele é recebido com alegria nas grandes cidades ou fora onde os fazendeiros se põem a empreender. Saúdam-no com prazer nos desertos de areia, e também nas mais densas florestas. Onde quer que vá, sempre uma mão pronta a dar boas-vindas aguarda-o. Ele, o entregador em tempo de festas. Walt Whitman. Fim parte 2.